consigo. Vai estar muito chiado, muito chiado mesmo. 34, bom dia, identifique, desça até o nível, desça até 4 mil pés, ajuste no 009. Afirmativo. Olho 995, identifique desse no nível 0, 0, pegada a zero. 5973, cruzando 80 para ONU 50. 5973, identifique, desça ao nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, 3597. Torre 1185. 2954, desça para 2000 livre anexo, quadrado precisado, né? Que é igual no 804. 3000 para o marcador externo. 3597, tenha contato visual, tem livre pouso na 10 e vento calmo. Livre pouso no 0, tá? 3597. Gol no 995, reduza para 2009. Oito nove sete, bom dia, desça ao 070, chegada bom. 435 no 7, no solo aos 32, livre à direita, prossegue Alfa Juliette do 7. Livre táxi, livre à direita, Alfa Juliette 27, na sua escuta da 35, com a 7. Cinco nove sete três, desça para 2.000 pés. Ajuste no 009, autorizado LS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, autorizado 1.009, tomará estabilidade. Desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro, correção 050, ajuste no 009, chegada Mare, Federal 9973. Número 5. Voo no 995, desça para 3.000 pés, ajuste no 009. Correto. Rio 5973, reduza para 1.80 nós. Reduzindo para 1.80 nós, Rio 5973. Ano 607, bom dia. Identifique, desça até o nível 070, chegada bom. Localizador, voo 1804. 804, chame torre 118, decimal 9. 895, graças, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 1804, 3 milhas de Serra, baixou e travou. 1804, reporta marcador externo. Reporta. Posto estabilizado nesta proa. Esquerda proa 035, tomada estabilizada. Estabilizado, agora na proa 035. Entendi. Gol no 995, mantenha presente pro limitado pelo curso do localizador. Manterá presente pro limitado pelo curso. Gol no 995. Qual é o limite pro Rio 5973 da proa? Localizador, reposta estabilizada, reduza para aproximação. Faça aqui o precede a passar o marcador externo. 1359 graus. Rio 5973. Gol no 804, tem livre pouso na 10, 90 calma. Repouso no 0, gol no 804. Gol no 995, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, gol no 995. Desça para 4.000 pés, ajuste no 009. Bruno 925, 1995, esquerda, proa 120, reposta estabilizada. 920, preparado, estabilizado, lá captador. 1995. Dia 1715, identifique, desça para o nível 050, chegada boa. E o 5973 estabilizado? Chame torre 18 decimal 95, Rio 5973. 118,95, correto? Afirmativo. Geral 9970, reduza para 2209. Livre pouso, cabeceiro no 0, Rio 5973. Bom, 995, continua a aproximação, reporte marcador externo, 2 chaves para baixo. Reporte na externa, bom, 995. Geral 9970, retorno para sequenciamento, esquerda para o 030, utilizado pelo retorno cruzador. Esquerda 030, retorno cruzador. Voo no 607, reduza para 220, vai. 220. Esse mantém o 050, geral 9970. Passando a esquerda, baixado, travado, igual no 995. Tente igual no 995, vento é de 350 graus, 139, para no estalido. Passado. 25973, virando a pista. Rio 5973, táxi aprovado via Alfa e Kilo, até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio 5973. 5973, Alfa e Kilo, pátio 3. 070 nós. Zero, desça para 2000 pés, ajuste no 009. 2009. Bom dia, 5808, hotel. Bom dia, 5808, informação hotel correta, qual horário do plano, senhor? Tá tudo, um pouquinho cedo, só pra... coordenar pra gente o quanto possível que a gente tiver disponível aí e a provável saída Brasília. Gente, Brasília, provável subida, Arbor, após Arbor, eleva. Arbor, eleva, obrigado. Chama na chama daqui mais 10 minutinhos na posição 10 do 5808. Copiando.